O Núcleo de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas apresenta o programa Carta no Ar. Esta é uma parceria com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira e a Rádio Web Maluco Beleza. Olá, ouvintes da Rádio Web Maluco Beleza. Este é o programa Carta no Ar. Eu sou Fernanda Borges e estou aqui para a gente bater mais um papo falando do SUS Campinas. O nosso convidado de hoje é o Dr. William Hipólito Ferreira. Ele é coordenador da área de saúde integrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. Vamos conversar com ele sobre a saúde integrativa, como que a gente pode prevenir doenças e promover a cura através das práticas integrativas que são oferecidas pelos nossos profissionais do SUS Campinas. Olá, William. Olá a todos. É um prazer estar aqui para conversar sobre a saúde integrativa. William, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo em nosso programa. Obrigado. William, para a gente começar, fala um pouquinho o que é a saúde integrativa. Bom, a saúde integrativa, eu consigo explicá-la de uma outra maneira. Nós imaginamos que o indivíduo, que nós chamamos de saúde ou doença, né, seja resultado de várias coisas, entre as quais como o indivíduo se alimenta, a parte emocional dele, se ele pratica exercício ou não, como é que é o padrão alimentar dele, o relacionamento que ele tem, a teia social que ele possui ao redor dele. Então, tudo isso é que vai gerar, entre aspas, desarmonias ou não, e a partir de um determinado tempo, essas desarmonias poderão sim desenvolver as doenças que nós conhecemos. Então, na verdade, a saúde integrativa, ela tenta fazer um trabalho de fortalecimento da saúde, para que o indivíduo não fique adoecido. Essa é a nossa grande vantagem, trabalhar antes que as coisas apareçam. Então, quer dizer, na verdade, se vê o indivíduo como um todo, o que ele faz, como ele faz, o relacionamento dele, como é que é a vida dele. É assim, parte do princípio, né, que ele interage com tudo isso. É mais ou menos isso? Exatamente. A gente estava brincando um pouquinho antes, né, sobre o estresse. O estresse é uma das coisas que nós devemos administrar muito bem. O estresse no ponto ideal, ele é benéfico. O estresse em excesso, ele vai fazer com que a nossa suprarrenal trabalhe fora do compasso e com isso possa ocorrer um fator aí de adoecimento. Então, o estresse é ótimo, desde sob controle. Ele fora de controle, ele vai gerar patologias tais como hipertensão, síndrome do pânico. Então, nós estávamos brincando, mas é verdade, nós temos que começar a administrar o próprio estresse. E, entre outras coisas, a própria alimentação. Se você já tem tendência familiar a ter colesterol, triglicérides, glicemia, vem de família obesa, hipertensa, diabética, você tem que aprender a controlar os alimentos que você come. Tá? Tem que aprender como é que você mexe com o estresse do dia a dia. A gente estava até conversando antes, através de meditação. A meditação nos limpa internamente na parte emocional. Com isso, eu só estou dando um lado das coisas. O nosso relacionamento com as pessoas com as quais nós convivemos, na família, no trabalho, tudo isso pode ou não ser fator gerador de doenças. Olha que engraçado, eu nunca tinha escutado que o estresse é bom. Assim, a gente tem um lado muito negativo. Quando a gente pensa em estresse, a gente só vê o lado negativo dele. A gente acha que ele não deve existir em hipótese alguma. Mas você acabou colocando aqui que o estresse, ele é bom, né? Assim, é necessário, mas ele tem que ser de uma forma que não seja muito, né? Não seja exacerbado. Isso é tudo com moderação. Alimentação com moderação. Estresse com moderação, né? Exercícios físicos têm que ser com moderação. E tem horários para serem feitos. Você não vai querer fazer agora que estava vindo para cá e a umidade relativa do ar está em torno de 16, 17, né? Isso daí, se você for fazer exercício nesse momento, você provavelmente estará agredindo o seu corpo. Não estará ajudando o seu corpo. Estará agredindo. E tem muita gente que faz nesse horário de pico, assim, do sol muito forte. Tem muita gente que faz. E não se deve fazer. Deve-se fazer ou no início da manhã ou no entardecer. Ao meio-dia é para a gente estar descansando. Eu até brinco, como nós estamos aqui em Souzas, né? Você não vê nenhum gado nesse horário. O que, que eles fazem nesse horário, né? De sol a pico? Eles estão descansando, sim, né? É isso que nós deveríamos estar fazendo também, descansando, dando um tempo, relaxando, fazendo a siesta, né? Isso seria muito bom. Nós temos que fazer. Tem dois momentos que nós devemos fazer isso. Que agora, no horário entre as 11 horas da manhã e a 1 da tarde, que é pro chinês é o horário do coração, nesse horário não devemos estar comendo. Outra coisa que nós fazemos muito errado, comemos nesse horário. Esse horário não é para você comer, é para a gente descansar. Se você quiser comer, coma a partir da meio-dia e meio. E outro momento muito bom para a gente descansar, porque é o horário que a energia maior está passando no rim, é das 5 às 7 da noite. Você descansa mais 20 minutos. Fazendo dessa forma, tanto o rim como o coração estarão sendo poupados. E por isso que eles têm aquela... Você olha assim, aquela praça. Uma vez eu olhei uma praça assim, cheia de senhores de idade fazendo leque. Está cheio de leque, né? Eu perguntei para o mestre. Mestre, quem? Ele falou, é simples, muito fácil. Eles estão trabalhando o coração. Porque quem trabalha punho, trabalha coração. Então, eles, em vez de ficarem tomando medicamentos, eles utilizam uma técnica para manter. Isso aonde, William? Na China. Na China? É, eles fazem isso. Eles mantêm parte do controle da hipertensão deles através do Tai Chi de leque, que também é uma meditação. Então, você mata dois coelhos com uma pancada só. Você medita, controla a hipertensão fazendo exercícios. E não são exercícios leves, não, viu? Quem faz sabe muito bem o quanto de energia você gasta. Eu chego a fazer exercícios e saio pingando. Então, é muito relativo isso de você achar que só porque o Tai Chi é lento, você não estará. Você tem que controlar a sua movimentação, você tem que controlar a sua respiração interna, você tem que colocar a sua intenção nos movimentos. Não é fácil. Tanto é que eu tenho alguns alunos de Tai Chi que eles falam assim, eu acho que eu nunca vou aprender Tai Chi. Eu acho que eu sou completamente desordenado. Eu falo, não, demora. Eu demorei muitos anos para aprender. Ninguém aprende da noite para o dia, tá? Mas tudo isso para a sua pergunta que você fez, né? Agora, a gente escuta muito falar que não se deve dormir depois da alimentação. Isso é correto? Porque, assim, a gente estava falando aqui que tem um momento que a gente precisa descansar, que, na verdade, nesse horário agora, né, de 11 a 1, por aí, a gente deveria estar descansando. Agora, a gente pode dormir depois que a gente come ou não? Como é que Olha, é isso? Olha, os espanhóis estão corretos nessa discussão. É. Eles descansam, tiram a siesta. É verdade, você tem que descansar. Nesse horário você descansa. Depois de uma comida, e tem até a quantidade de comida que você deve fazer. Você lembra aquela brincadeira que faz? Você tem que comer com uma rainha de manhã, uma princesa no almoço, uma plebeia à noite. Isso. E é pura verdade. De manhã, como a energia está circulando nos nossos órgãos e vísceras que absorvem os alimentos, então você pode comer à vontade. Na hora do almoço, nem tanto, né? E no jantar, nada, porque eles falam que senão vai aumentar o yin. O que é o yin? É matéria. Mas, na verdade, há uns 7, 8 anos atrás, já descobriu-se o que acontece. Quando você come à noite, você já viu adolescente? Eu tenho dois adolescentes em casa, e um deles é homem, está crescendo, então ele ataca a geladeira. Come de tudo. De madrugada, né? E eu falava assim, puxa vida, né? Por quê? Porque ele libera hormônio de crescimento, e ele precisa comer para crescer. Se você comer à noite, você vai liberar o hormônio de crescimento. Mas, infelizmente, com a idade que eu estou, eu já não crescerei mais para cima. Eu vou crescer para os lados. Então, tem um determinado, até 7:30, mais ou menos, você pode comer. Depois, não coma. Ou então, alguma coisa muito leve? Muito leve. São algumas dicas que nós damos da saúde integrativa. E, na verdade, baseado nos conhecimentos da medicina tradicional chinesa, que as pessoas, por exemplo, que nos procuram para poder emagrecer ou ficar menos mais tensa, equilibrada, nós damos coisas mínimas, né? Básicas. Engraçado, você tá falando, eu tava me lembrando, a alimentação dos americanos, né, na primeira refeição, assim, quando eu fui pela primeira vez, eu estranhei muito, porque é assim, coisas que eu não como nem na hora do almoço, eles comem, né, na hora da primeira refeição, que é o café da manhã. Então, bacon, né, carne, tudo que tem, né, assim, de bem pesado, eles comem na primeira refeição. Eles estão certo, doutor? Olha, eu faço a mesma coisa. No fundo, no fundo, o senhor também é um americano. Não, não sou americano. Apesar do nome, não sou americano. Mas eu me lembro quando eu coordenava o CS Integração, eu levava a feijoada. E às 10 horas da manhã eu comia uma feijoada, né? Nossa, todo mundo achava aquilo lá, nossa, que absurdo. Mas com o tempo, aquele cheiro maravilhoso ficava no ar, né? As pessoas iam se todo mundo começou a almoçar cedo, precocemente, depois só íamos almoçar depois da uma. E nesse meio tempo, eu consegui educá-los de tal forma que eles também começaram a adquirir esse. E eu comecei a notar que eles mudavam o comportamento. Quando você está com muita fome, você também começa a gerar estresse, ter estresse, né? Então, se você comer de manhã, para eles, todos nós ficaremos diabéticos, os chineses, todos nós. É uma questão de tempo. Se você vai ficar antes ou depois de uma certa idade, depende exclusivamente de você. Mas, o mais importante, você tem que comer 5 a 7 refeições todos os dias. Na parte da manhã, até as 11 horas da manhã, você já deve ter, no mínimo, comido 3 vezes. Então, você acorda 5, 6 horas da manhã, come alguma coisa, 8 horas cinco, da manhã. 5, 6 horas? 5, 6 horas, é o horário que você acorda depois disso. 6 horas, 5, 5 não. Eu acordo lá para umas 5h40, mas eu já estou de pé. Faz o exercício, come de novo, depois come de novo. Depois a gente almoça, 1 hora da tarde, depois come um cafezinho com uma fruta às 3, 4 horas da tarde, depois janta, não é assim? São 5 ou 7 refeições. Tudo bem equilibrado. Todos numa quantidade que você não precise de exageros, uma quantidade sempre igual. Porque a gente falando assim, alguns ouvintes podem pensar até que 5, 6 vezes é aquele pratão de comida. Não, né? É tudo moderado. Tudo, né? Com moderação. Essa é a filosofia que eles utilizam. Então é verdade aquele ditado que fala, a gente é o que a gente come? Com certeza, nossa. Muito bom. Agora, doutor William, assim, a gente conversou um pouquinho já, mas qual a melhor forma, então, dentro da saúde integrativa, da gente prevenir e tratar as doenças? Bom, vamos lá. Temos que ter uma alimentação balanceada, que é isso, sem dúvida nenhuma. Temos práticas corporais moderadas, tá? Meditar. Isso é essencial. É difícil meditar? Não, é muito simples meditar. Aliás, tem mais de 6 mil tipos distintos de meditações, né? Nós utilizamos uma que nós trouxemos da Associação Médica Brasileira de Acupuntura, que é a Tsantau, que é você presta atenção no seu ciclo respiratório, tá? Sem tentar pensar em nada. Mas existem outros tipos, você pensar em cores, você pensar até... O próprio Tai Chi é uma meditação. Então, meditar seria essencial. Práticas corporais, uma boa alimentação, tá? Esses são 3 dos 5 pilares que a medicina tradicional chinesa adota. E quando você está em alguma desarmonia, você poderia usar a fitoterapia e, por fim, a acupuntura. Tá? Então, são 5 pilares em que a medicina tradicional chinesa se baseia para todo o seu conhecimento. E é um conhecimento só de 6 mil anos. Então, eu acho que eles... Já... É pouco tempo, pouco, né? Tempo. Eu acho que deveria ser mais pesquisado. Aliás, já que nós estamos nessa conversa, né? Eu fui durante 12 anos professor da PUC. E quando me falavam sobre medicina tradicional chinesa, me falavam sobre esse tipo de coisa, eu falava assim, tem comprovação científica? Não, então não quero nem saber. Existe um preconceito, né? Sim, eu era um desses que tinha. Até o dia que eu precisei, eu tive um acidente, nesse acidente eu me quebrei inteiro. E a única coisa que veio ao meu socorro, que resolveu e aliviou as minhas dores, foi exatamente aquilo que eu mais abominava. Então, eu me considero um ser transformado e defendo agora de todas as formas possíveis. Até eu estava outro dia conversando com alguns alunos meus, que eu também acabei me tornando professor de medicina tradicional chinesa. E a gente estava falando de várias coisas e eu comentei, olha, células-tronco, eles já conhecem há muitos séculos atrás. Nós estamos achando que nós estamos fazendo o maior sucesso. Agora não, eles já conhecem há muito tempo. Já decodificaram todos os vasos, os meridianos e tudo mais. Então nós estamos engatinhando perto deles. Dos chineses. Nós estamos engatinhando. Pode continuar. Não, é que você tem essa fala calma, né? Até assim, contamina. Você vai acalmando até quem é agitado assim como eu. Não, isso daí eu não posso espalhar, mas isso daí também... É uma técnica. É uma técnica. Eu tô percebendo isso. Doutor, quais são os programas desenvolvidos na saúde integrativa aqui em Campinas? Olha, eu estava numa videoconferência, que dia que foi? Sexta-feira, sobre promoção de saúde. As pessoas falaram quase uma hora lá. Eu tinha, acho que, 5 minutos para falar, né? Aqui eu tenho um pouquinho mais para falar, né? Então, eu vou poder falar mais um pouquinho. Então, nós começamos, e eu não, porque eu era uma criança quando isso começou. Isso foi da década de 90, de 80, nós começamos aqui, quando os homeopatas fizeram o ambulatório de homeopatia em Campinas, que data desde 1989. A nossa primeira técnica ou prática corporal que apareceu, que depois ficou somente aqui na região de Sousas, por 20 anos praticamente, que era o movimento vital expressivo, que eu vi que uma das perguntas que você vai me fazer é o que, que é, que nós acabamos de ter o encontro internacional do Rio Aberto aqui, uhum. né? E já datava de 1990 isso. Em 2001, um grupo de pessoas, né, começaram a notar que esse grupo chamava G3, Grupo de Estudos em Trabalhos e Práticas Integrativas, começou a notar algumas coisas que existiam aqui. Primeiro, um alto uso de medicamentos, de anti-inflamatórios. Segundo, que se tomava de maneira errada esses medicamentos. E outras coisas mais, incluindo o envelhecimento da nossa população. Isso em 2001 nós já estávamos preocupados. Eu fazia parte do G3 no subgrupo da acupuntura. E eles fizeram grandes avanços, tais como levaram a homeopatia para os centros de saúde. Hoje nós temos 10 locais que fazem homeopatia, incluindo o ambulatório, né? Trouxeram em 3 locais a acupuntura sistêmica, né? Montaram a Botica da Família, que faz a parte nossa de fitoterapia. Nós somos referência nacional quanto a isso. E esses foram os avanços que eles fizeram. E essa é a primeira... Eu falo assim, a primeira fase nossa da saúde integrativa foi aí. Até 2005. 2005 nós assumimos, nós transformamos tudo isso em programas. Nós começamos a colocar mais coisas, tais como trouxemos a acupuntura de Yamamoto, que é uma crâniopuntura. Nós fizemos associação com a AMBA, Associação Médica Brasileira de Acupuntura, Conselho Federal de Medicina. Eles precisavam de uma cidade para testar se a técnica funcionaria em grande escala. Eu precisava de alguma coisa para dar um upgrade para começar a mostrar os resultados. Que bacana. E aí o Dr. Rui Tanigawa, o presidente da AMBA, que é um ser maravilhoso, ele falou assim: William, você quer tentar? Falei, vamos. Nós formamos 65 médicos, né, na rede. Fomos, inclusive, para São Paulo. Fizemos lá o curso junto com o mestre Yamamoto. Voltamos para cá. E durante 8 meses ficamos sem acrescentar nada na rede. Só essa variável que era a técnica de Yamamoto. E nós conseguimos reduzir aquela oportunidade em 12,5% no uso de anti-inflamatórios. Isso dava em torno de 74 mil comprimidos. Nós vínhamos desde 2002, 2003, monitorando o crescimento do uso de anti-inflamatórios na cidade. E em 2005, nós estávamos beirando 644 mil comprimidos. Nossa. A projeção era de chegar a 700 mil comprimidos em 2006. E a partir daí, nós conseguimos reverter a escala e reduzimos. Retiramos aí 74 mil. Aí foi, como você fala assim, o início. Porque aí nós passamos em meio esotéricos, falando, não, esse negócio dá resultado. Olha, eu gostaria de trazer, por exemplo, meditação. Posso trazer? Pode, claro que pode. Foi juntando outros. Nós fomos juntando outros conhecimentos. Abrimos um ambulatório de osteopatia, né, lá no Complexo Ouro Verde, que agora tem 5 distritos. Para quem não sabe, a osteopatia pertence ao Conselho Federal de Fisioterapia. É uma técnica de uma residência de 5 anos que eles fazem, tá? E eles têm toda uma filosofia de alavancas, de trações, para que faça o indivíduo voltar ao alinhamento. E a dor normalmente desaparece depois de 4 sessões. Então, todas essas coisas nós fomos trazendo e já acrescentando aquilo que nós já tínhamos. Fomos fazendo uma sopa maior, dando um leque maior para a população. Então, a partir daí também nós trouxemos Qigong, né? Qi, energia, Kung, trabalhar, forjar. Então, você trabalha a sua energia para que você fique imunologicamente mais saudável, você tenha resistência as doenças normais, que você consiga resistir melhor ao estresse. Tudo isso você vai trabalhando. Inclusive, nós vamos, a partir de quinta-feira, dar um novo curso para os instrutores da rede, que é a introdução, o Qigong e meditação, em que nós vamos tentar levar mais esse conhecimento a mais centros de saúde do que nós já temos. Nós temos 26 locais que fazem meditação e Qigong. Temos Tai Chi, Chuan, na rede. Depois nós trouxemos também o Caminhar para a Saúde, nós estamos em 37 locais. O Movimento Vital Expressivo com Dinheiro, que nós ganhamos de um prêmio que nós ganhamos aqui a nível do Ministério Federal, nós conseguimos formarmos 20 instrutores de Movimento Vital Expressivo. E agora nós estamos já com outro prêmio que nós ganhamos novamente. Que maravilha! Nós estamos terminando de fazer um novo contrato para nós formarmos mais 25 instrutores. E o Movimento Vital Expressivo é uma coisa muito gostosa, porque através da dança, através da respiração e tudo mais, você se realinha. É gostoso. Eu até brinquei com você estava naquele dia no Rio Aberto, no congresso. Não. Até tive o prazer de conhecer pessoalmente a inventora da técnica. E eu sempre brinco, onde quer que eu vá, o único defeito da técnica é que ela é de origem argentina. O restante, ela é maravilhosa. E eu tava no congresso. Nós temos uma argentina aqui. Eu sei, eu tô provocando porque ela tá lá. Ela tá do outro lado do vidro, então eu tô provocando. Para os nossos ouvintes saberem aqui, a gente tem uma argentina convidada aqui no nosso estúdio e ela tá ouvindo. Por isso que eu estou provocando. E aí, o que aconteceu? Eu tava em Gramado, falando pros secretários lá, né, que nós fomos convidados justamente. E eu acreditei que não tivesse ninguém, né, porque era um local pequeno para 55 pessoas e, pro meu espanto, quando eu chego lá, a sala lotada de secretários. Eu, meu Deus do céu, vamos ter que falar. E nós falamos, eu brinquei, aí levanta uma senhora lá no fundo e fala assim: olha, doutor, eu sou muito bem resolvida com os argentinos, casei com... Aí eu falei, isso provoca reações adversas, inesperadas. Né? Mas foi tudo isso pra gente brincar, nós vamos contando e brincando, mas no início nós éramos considerados, lá vem aquele cara maluco lá no meu corredor. Depois de um certo tempo, todo mundo com a agulhinha lá na testa, para retirada de dor, disso daqui. Depois nós começamos a fazer os ticuns e tudo mais, todo mundo fazendo. E hoje, graças a Deus, depois de tantos anos, e daí são mais de 2 décadas de trabalho, se nós formos levar em conta os pioneiros, né? Nós estamos num caminho sem volta. Acredito que seja a medicina do século XXI. Agregado à nossa medicina. Não existem duas medicinas, tá? É uma só. Só que eles estão um pouquinho na nossa frente. Eu estou pensando aqui que, assim, existe muita resistência, na verdade, aquilo que é novo, aquilo que as pessoas não conhecem. Novo, assim, para as pessoas que realmente não conhecem. Então, eu acredito que esse preconceito, né, que as pessoas têm é de não conhecer, né? Depois que passam a conhecer, eu acho que aí a aceitação, ela é melhor, ela é maior. Eu vou te dar um exemplo do que isso, se bem documentado, pode ser de muito benefício. Quando nós fizemos o curso de Yamamoto para cá, nós tomamos o cuidado de entrevistarmos os médicos que fizeram o curso junto com o Nelson Filite da Unicamp, lá da Preventiva, e nós descobrimos que, primeiro, eles completam o desconhecimento. Depois que eles aprenderam a técnica, eles falam: mas é só isso? Meu Deus do céu, tão bom assim, né? E muitos dos quais que fizeram, depois, eu até brincava: olha, eu vou ensinar vocês a nadarem numa piscina de 1,40 por 8, 4 por 8. Se vocês quiserem aprofundar, vamos fazer medicina tradicional chinesa. Muitos foram fazer e ficaram apaixonados. Que legal. E hoje, inclusive agora, na próxima semana, começa o Congresso Brasileiro de Acupuntura lá em Salvador, e muitos irão prestar os exames de título de especialista, né? Então, é uma plantinha. É uma sementinha, Uma, né, sementinha que nós plantamos, que vai... virou uma árvore. E está crescendo, bacana, graças a Deus. Só para completar, nós temos hoje a acupuntura sistêmica, temos sujoca, que é mão e pé em coreano, então nós podemos tratar os indivíduos pelas mãos e pelos pés. Temos as sistêmicas e temos a Yamamoto. Temos a homeopatia, temos a osteopatia, temos a fitoterapia. Tudo isso oferecida na nossa rede SUS Campinas. Exatamente. E nós, graças a Deus, nós conseguimos acabar a reforma da boutique, agora nós vamos aparelhá-la para que nós consigamos atender 100% da nossa demanda de fitoterapia na rede. E temos o corpo em movimento, que são todas essas práticas corporais que nós oferecemos às populações. Doutor, para quem quiser saber mais, se aprofundar no assunto, tirar dúvidas, onde eles podem estar procurando? Onde os nossos ouvintes podem procurar maiores informações? Nós temos um site na própria página da prefeitura, em que você entra no site, né? Aí você vai lá, secretarias, clica em saúde, e aí você vai ver um símbolozinho da saúde integrativa. Você clica ali e aí vai aparecer toda a nossa história. Do lado direito do site. Primeiro você vai do lado esquerdo, né? Na secretaria de saúde. E depois? Depois você vai para o lado direito, tem um desenho lá de saúde integrativa, clica ali, você vai saber todas as nossas informações e tudo mais. Outra, já que a gente está vendendo peixe aqui, outro local que nós também montamos, inclusive com material à disposição de todo o pessoal que desejar, com aulas, inclusive, de vídeo, é o nosso blog. Pode fazer a... Claro! Então tá bom, então vamos lá. Você clica WordPress, Word palavra em inglês, press de imprensa, e depois você coloca saúde integrativa. Tá, só soletra pra gente... WordPress, depois coloca saúde integrativa, tudo junto. Vai aparecer SUS Campinas, vocês cliquem lá, toda a informação, tudo que eu estou falando, vocês vão me conhecer pessoalmente através do vídeo, é claro. Tudo que nós estamos falando aqui tem material, podem copiar, podem baixar, podem fazer o que quiser com o material. Perfeito. O interessante é que também podem participar lá, colocando, postando comentários, fazendo perguntas diretamente. Claro. Que bom. Doutor, a gente vai fazer uma pausa agora, vamos chamar uma música e daqui a pouquinho a gente volta para a gente conversar mais sobre a saúde integrativa. Your eyes and see the glory where falar mais sobre a saúde integrativa, o programa Carta no Ar dessa semana traz o Dr. William Hipólito Ferreira. Ele é coordenador da área de saúde integrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. Dr. William, conta uma coisa pra gente. Tem alguma indicação para participar de algum programa da saúde integrativa? Ou a pessoa pode, se ela quiser, ela pode participar? Como é que é isso? Como é que funciona? Olha, determinados programas que nós temos, a indicação é médica, nós temos que ter uma referência, uma contrarreferência. A pessoa, por exemplo, ela tem que fazer acupuntura por um quadro de algia, de dor. Então, nós temos todo um processo, temos uma referência em que o médico nos encaminha, de preferência com os exames, quer sejam exames laboratoriais ou os exames de imagem. Então, tem como fazer encaminhamento. Isso nós demoramos 6 meses para fazer um protocolo de encaminhamento de todos os nossos programas. Tá? Uhum. Mas existem aqueles que estão abertos à população, para fazer grupos existem os grupos terapêuticos, vamos colocar dessa forma, e os grupos de vivência. Certo. Tá? É um grupo que pode ser tanto terapêutico como de vivência, qualquer um pode. Tá? Mas, por exemplo, o de caminhada, nós nos associamos ao CELAFISC, ou Agita São Paulo, que faz todas as pesquisas para o COI, Comitê Olímpico Internacional, junto com a Secretaria de Esportes e Lazer, junto com a Saúde, nós formamos 120 instrutores. Com isso, nós, em 2009, 2010, nós abrimos o Caminhar para a Saúde, que era para a terceira idade, visando principalmente, atualmente se fala mais em fortalecimento da saúde. Nós sabemos que se você quiser caminhar meia hora todos os dias, numa intensidade moderada, moderada é como eu estou conversando com você uhum. agora, sem estar andando normalmente no plano, a sua chance de ter algum problema cardiológico é o mesmo que você estar na frente da sua TV com o controle remoto na mão. Então, só que o ganho que você tem caminhando 5 vezes por semana, meia hora por dia, você vai prevenir as suas patologias cardiovasculares. Certo. E vai melhorar a sua parte respiratória também. Então, esse programa é feito em um grupo, tem horários definidos, tudo prontinho. Certo. Temos também o Movimento Vital Expressivo, que quem não gosta de dançar, né? Mas eu sempre brinco com os meus alunos, falo assim, quem não sabe dançar é um péssimo amante. E até brinco com as meninas de 50, 60 anos, falo assim, olha, se você puder trocar, você troca. Se você não puder trocar, você melhora. E se não puder melhorar, infelizmente, fica com o que está. Não vou fazer apologia a separações, nada disso. Mas é importantíssimo que nós, a região pélvica nossa, que é tem onde, que mexer. Ela tem que mexer, porque senão enferruja. Você já pensou em enferrujar essa região, como é que fica? Olha, eu tive um acidente ao qual eu quebrei a bacia, eu tô falando sério, quebrei a bacia, estourei todos os ligamentos lombares, tive ruptura de meninge, e era uma dor insuportável, não tive lesão de articulação coxofemoral direita, em nada, nada passava essa dor. Aí o cara falou, vai fazer tai chi, se não fizer mal, bem mal não vai fazer. Eu cheguei lá, conversei com o professor, tal, não sei o que, ele falou, vamos fazer o seguinte, você vai treinar esse passinho aqui, me ensinou um passinho lá de caminhar, falei, ele falou, em 3 semanas sua dor está desaparecendo. Era um passinho assim, meio que de dança? É um passinho que você caminha, coloca o peso para frente, coloca o peso na perna de trás, roda 45 graus o pé, pisa nele e faz a mesma coisa do outro lado. Uhum. Falei, imagina que isso daí vai mais. Eu já estou mesmo na chuva, vou me molhar mesmo. E não é que o negócio começou a sumir? A dor começou a desaparecer. Eu falei, como pode? Aí eu descobri que, apesar de tudo que eu achava que eu sabia alguma coisa, eu descobri que eu não sabia nada. O que que significava aquele passinho que se rodava e passava a dor? Eu falei, preciso começar. E eu tive a humildade de recomeçar, fui estudar, e aí eu aprendi o porquê desse passo e de muitos outros passos, o que que significava aquele passo, o que me liberava dentro de mim, e qual era o meridiano a ser trabalhado nesse pequeno passo que eu dava, o que ele fazia na minha coluna, né? E aí eu fui descobrir que eu não sabia nada. Eu falei, bom, agora vou ter que voltar para trás e recomeçar do zero. Que experiência, aí não? Eu tive que... Não, foi duro recomeçar, estudar anatomia de novo, neuroanatomia, neurofisiologia. Porque não são duas medicinas, é uma só. Sim. Só que de vez você utilizasse das medicações, você utiliza dos pontos que possuem essas medicações internamente. E aí você tem que recomeçar do zero, tem que raciocinar de uma nova forma. Mas agora então você sabe em dobro, porque teve que rever todos. Olha, é uma delícia. Não, é uma delícia isso. Quando aquela brincadeira do não tem preço, né? Quando chega um paciente em qualquer lugar, seja no SUS, chega ou no próprio consultório com dor, você retira aquela cara de felicidade, você vê o alívio da pessoa. Isso não tem preço. Realmente. Você está cuidando do ser humano. E aí ele fica, depois que você tira a dor dele, né? Tudo que você sugerir a ele, ele vai fazer, porque ele sabe que... Ele experimentou, funciona. Uhum. Né? Perfeito. Então, isso muda muito. Eu vou pensar naquela sua... Não, pelo amor de Deus, não pense. Doutor, conta uma coisa pra gente. Assim, muitas pessoas confundem a homeopatia com a fitoterapia. Uhum. Explica pra gente qual que é a diferença. Olha, é como o sol... E a lua? Muito diferente. Totalmente diferente. A fitoterapia se baseia nos princípios ativos das drogas, presente na raiz, ou na folha, uhum, ou no tronco, né? Uhum. Na semente. A homeopatia se baseia numa outra filosofia totalmente diferente. Qual? Que foi criada por um médico há mais de 150 anos atrás, em que quanto menor a dosagem das medicações, e bota menor dosagem, nem o cheiro do princípio ativo se encontra dentro daquele frasquinho, mais potente ele é para trabalhar. E ele trabalha principalmente a parte emocional das pessoas. A homeopatia trabalha a parte emocional. Claro que trabalha os outros também, sim, mas... A homeopatia é uma coisa fantástica quando muito, muito bem empregada, né? E nós, eu tenho, para quem quiser, eu tenho tudo que o nosso ambulatório de homeopatia produziu durante anos, incluindo os trabalhos que fizeram sobre quais são as doenças que mais eles tratam, qual o número de consultas ao ano, o quanto eles podem interferir no número. Por exemplo, vou te pegar um exemplo da asma, o quanto que eles diminuem as coisas, as crises asmáticas, o tempo entre uma crise e outra, né? Tudo isso feito com medicamentos homeopáticos. A fitoterapia seria o que nós conhecemos de drogas. Igualzinho, seguindo, só que vem diretamente da planta. Natural. Natural, tá? Mas que também pode fazer ter o mesmo lembre-se, efeito. Não, temos efeitos colaterais da fitoterapia também. Tá? Eu sou muito mais... lembra que eu brinquei que temos a dietoterapia? Dentro da dietoterapia, nós temos o que a gente chama de alimentos funcionais. Que os alimentos podem funcionar a nosso favor. Um exemplo disso é o alho, um dos mais potentes anti-inflamatórios. A cara dela já torceu assim, o narizinho dela. O alho é um dos mais potentes anti-inflamatórios que existem. Mas ele também pode interferir em pessoas que usam anticoagulantes orais. Porque ele, entre a turma fala, afina o sangue. Se você usar o alho com um anticoagulante, você pode ter sangramento. Então, você precisa tomar cuidado. É aquela coisa do moderado. Não, você precisa ter uma orientação que comer. Se você já toma uma medicação, você vê, fitoterapia não faz mal. Faz sim. Nós, desde o início, encaramos a fitoterapia como sendo um medicamento. E como tal, tem os seus efeitos colaterais. Um dos exemplos que eu sempre gosto de falar é sobre a ginkgo biloba. Todo mundo usa porque melhora o cérebro, todo mundo fica inteligente. Ótimo, só que tem tempo certo de ser usado. 3 meses no máximo. Se você usar por mais do que isso, você tem sim o risco de você desenvolver um acidente vascular cerebral. Então, é tudo, não é só com moderação, é com indicação. E sabendo das contraindicações. Ou seja, a pessoa tem que procurar a orientação de um profissional. De um profissional competente, não é? Procure um homeopata, procure um fitoterapeuta que tenha conhecimento. É legal a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas, isso funciona assim, para algumas pessoas com a medicação, automedicação de qualquer droga, até mesmo plantas, enfim. Então, assim, as pessoas têm que saber, né, que precisam ter a indicação do profissional antes de fazer qualquer coisa. Olha, eu espero que minha sogra não escute esse programa. O que ela conhece de medicamento é uma coisa absurda, conhece mais que eu. Consegue ler todas as bulas, saber tudo que acontece. Mas ela se automedica. E é um perigo. Porque... Ela é hipocondria? Não, ela é hipertensa, obesa, diabética. É complicado. E já é um... Quando as pessoas possuem uma ou mais de doenças crônicas não transmissíveis, né? Eu até não terminei de contar aquele momento. Teve o primeiro momento de diretriz, o segundo momento em que nós fizemos a coordenação e os programas. A partir de 2010, nós alinhamos a atenção básica, principalmente no tratamento e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Esse é o atual norte que nós temos na saúde integrativa. Usar os recursos da saúde integrativa para o fortalecimento da saúde e o tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, a saber, hipertensão, asma, obesidade, diabetes. Né? E por aí vai. Muito bom. Ou seja, é bom para a pessoa, para o paciente e também para o bolso do paciente e da Secretaria da Saúde, porque assim, é um custo-benefício, né? A pessoa está indo, está fazendo bem a ela, ela não tem que gastar com medicamentos e, enfim, ela vai estar fazendo bem a ela mesma, né? Os cadernos, tanto do nível federal ou estadual, né? Inclusive nós montamos agora um caderno nosso sobre as doenças crônicas não transmissíveis, todos apontam o seguinte: se você fizer exercícios físicos moderados, se você tiver uma boa alimentação, período correto de sono, isso é melhor que medicamento. Então, no início da patologia, você conseguiria reverter suas patologias se você andasse na linha. Mas é muito mais fácil você tomar uma pílula e continuar comendo errado. É muito mais fácil. Ah, não estou afim de fazer exercício físico. Imagina, eu vou ficar suando. Eu vou tomar remédio, que é mais fácil. Então, isso é uma saída a curto prazo? Ah, beleza. E a médio e longo prazo? Como é que fica? Uhum. É isso aí, doutor. Agora, como é que as pessoas podem estar utilizando o ambulatório de homeopatia e também a botica da família, que é a farmácia de manipulação de fitoterápicos da Prefeitura de Campinas? O acesso é livre? Como é que é? Então, vamos lá. Eu vou responder a segunda e depois eu respondo a primeira. Sim. Pode ser? Primeiro, normalmente o médico prescreve, tá? Quando são fitoterápicos com indicação médica, né? Se for de uso tópico, pode também ser uma enfermeira a prescrever, né? E aí ele consegue, através de todo um sistema de distribuição que nós temos, que ele vai retirar lá na própria unidade básica de saúde. Ele não vai precisar ir até a botica, nós já temos a distribuição. Em qualquer unidade? Em qualquer unidade. A botica da família, ela consegue atender qualquer unidade hoje em Campinas. Que bacana. Nós estamos, como eu falei para você, acabamos a reforma da botica e agora nós estamos batalhando para conseguir que ela fique inteiramente equipada, fique automatizada, para que nós possamos atender a 100% de toda a nossa demanda. Nós vamos, inclusive, fazer agora. No segundo semestre, nós já combinamos na Câmara da Saúde Integrativa, que não vai dar para fazer, mas no próximo ano nós pretendemos fazer um curso para médicos, enfermeiras, farmacêuticos, né, sobre como devem ser utilizadas as medicações da fitoterapia. Quanto à homeopatia, pode ser por indicação médica, pode ser, nós temos 9 locais, além do ambulatório de homeopatia, temos mais 9 locais na rede pública, que os médicos atendem com algumas horas da sua carga de trabalho. Eles também atendem homeopatia. Vai da negociação em cada centro de saúde, quantas horas ele pode atender, né? E a pessoa pode, assim, pedir para ser atendida pelo médico homeopata? Pode. Uhum. E agora, né, nós estamos num outro princípio. A questão de 3 semanas atrás, nós participamos do primeiro fórum de práticas integrativas complementares realizados pela Unicamp, pelo Ministério da Saúde e por nós, da Prefeitura. Nós fizemos e foi um sucesso, né? Porque é gostoso você chegar num anfiteatro que tem 150 lugares e não tem lugar para mais ninguém sentar. Você vê os corredores lotados, você vê... Nossa! É como as pessoas... Eu acredito que as pessoas estão acordando para uma nova realidade. Ver os meninos da Unicamp lá fazendo a liga da acupuntura, a liga da homeopatia, e eles ficando interessados, como nós fazemos, e Campinas é referência nesse sentido. Como muitos outros, nós somos referência nacional. Muitos outros temas. Exatamente, nós também o somos na acupuntura. Que bacana. E o mais importante agora, finalmente acho que vai sair um dinheiro do Ministério para a gente começar a fazer as nossas pesquisas. Porque nós temos os resultados, nós temos quem faz. O que eu preciso saber é, através dos trabalhos científicos, delimitar, quantificar, isso eu não tenho pena para fazer. E agora com a Unicamp, com a preventiva, nós, se Deus quiser, conseguiremos. 2011 será um ano muito bom quanto a isso, que nós faremos vários, serão trabalhos científicos, teses, mestrados, doutorados. Tem várias metas a serem cumpridas. Eu abri as portas e falei, olha, eu não tenho penas, vocês querem fazer? Tudo que eu tenho está à disposição de vocês. E eles toparam. Que legal. Então, é uma coisa que acho que não tem mais volta. Chegamos na massa crítica. Que bacana. Doutor, uma curiosidade. Muitas pessoas têm medo de agulhas, né? Até eu pesquisei e tem um nome, né? A fobia de agulhas chama aicmofobia. Como é que é o tratamento para essas pessoas com a acupuntura? Funciona com elas que têm medo de agulhas, dói, como é que é? Olha, eu sugiro para quem tem medo de agulha que faça laser. Perde a eficácia, mas pelo menos não vai ter a dor. Só vai ter que se proteger com os olhos, né? Usar aquele óculos espacial. Eu gosto de usar muito em criancinha, né? Que eles colocam aquele óculos. Pode abrir a agulha. Nossa, jogar. Ele acha que ele está no espaço. Mas você sabe que... não posso falar isso em público, senão vai com... Mas eu vou falar, não tem jeito. As crianças suportam mais que os adultos, viu? É uma vergonha falar isso. E olha... mas isso eu tinha certeza. E eu não posso, senão posso comprometer. Eu não vou falar que... quem é que tem mais medo de agulha? Se é homem, se é mulher, senão eu vou apanhar lá fora. Eu vou apanhar em casa, é um problema sério. Então vamos mudar, pula essa pergunta. Ah, mas eu já vou falar pra você que tem muito homem covardão que tem medo de agulha também. Olha, não fui eu que disse. Você que disse, não fui eu. Ai, não, tá certo. Mas assim, realmente, tanto homem quanto mulher tem esse, né, esse medo de agulha. Até mesmo tomar uma injeção é aquele isso. Drama. Eu até esqueci de comentar que tudo que nós fazemos com agulha, nós podemos fazer com práticas corporais também. Certo. Com respiração. Você pode fazer com massagem. Massagem, shiatsu pode ser também. E até com sementinha. De mostarda você também pode fazer. Você pode fazer aurículo, você pode fazer sujoca. Então, para aqueles que têm medo de agulha, tem a solução. Tem outras maneiras. Muito bacana, legal. Agora, doutor, existem muitas práticas, pelo que o senhor trouxe, né, integrativas, oferecidas pelo SUS. Como, por exemplo, como eu posso escolher a prática? Por exemplo, a gente tem o Liangong, é assim que se Liangkong, fala? Liangkong. Tem o yoga, é assim que se fala, ou é yoga? Yoga. E o Tai Chi Chuan, como é que a gente pode optar? Como é que a gente escolhe? Ah, eu quero fazer isso. Então vamos lá. Olha, nós ensinamos alguns, nós vamos, né, apenas dar um exemplo. Nós trouxemos, através da AMBA, né, Associação Médica Brasileira de Acupuntura, um ticum chamado ticum de lavagem de medula. Que é isso? A gente pega e lava? Não, é bem assim. Para eles, os 12 pares de nervos cranianos chama-se medula. Para eles, o cérebro é medula. A nossa medula é medula. Então, eles inventaram uma série, é uma automassagem, um auto-doing, digamos assim, né, em que você, massageando os pontos que você possui na face, na cabeça, no pescoço, nos ombros, tá? Você estimularia o fortalecimento do seu cérebro e, com isso, se você repetir todos os dias isso, você ficaria mais jovem, pelo menos, de cérebro, né, de raciocínio, e evitaria as doenças degenerativas cerebrais. Esse é um exemplo. O caminhar para a saúde serve para cardiorrespiratório e cardiovascular. O Liangkong, a primeira e segunda parte dele, serve para tratamento e prevenção das doenças osteomusculares. A terceira parte trabalha um pouco de cardiorrespiratório e vascular. O próprio Tai Chi é fantástico. Ele trabalha desde a parte mental do indivíduo. Inclusive, já existem trabalhos demonstrando a eficácia em pacientes que possuem alguma alteração de personalidade, né? Até para o Cândido seria uma ótima. E diminuindo as crises e aumentando a duração entre uma crise, de tempo entre uma crise e outra. O que mais nós temos? A própria meditação, que nos limparia a parte emocional que nós sofremos todos os dias. É muito fácil. Quer ver um exemplo? A gente começa a ficar ansioso porque ela começa a apontar para a gente assim, olha o horário, está passando, né? Aí começa a criar aquele... Então, quando você chegar assim, de vez, você fala, eu gostaria de quebrar o pescoço dela, né? Você chega, respira, vai respirando, vai se acalmando. Daqui a pouco você não está assim, mas ela tem até um sorriso bonito, né? Não vai quebrar o pescoço dela. Né? E assim que funciona. Então, por exemplo, um ticum. Existem mais de 6 mil tipos de ticuns distintos. Existe, eu dei o exemplo, ticum de lavagem, né, de medula. De medula. Existe o Lian Kun, existe o Tai Chi, existe o Tai Chi Chi Kun, que é baseado no Tai Chi 16 posturas, que ele transformou em 25, depois 28 movimentos, né? Existe o Chi Kun de circulação do Chi Shui, do sangue e da energia no corpo inteiro. Existe o caminhar e meditando. Então é uma infinidade. É uma infinidade. A gente poderia ficar aqui eu dando exercícios para vocês todos os dias, uma hora por dia, durante um mês e não repetiria um exercício sequer. Então, ou seja, é interessante mesmo a pessoa pesquisar, perguntar, para ela também poder optar e escolher. Exatamente. Nós temos que entender que nós demos o leque de opções, porque existe a parte cultural, a parte religiosa das pessoas, né? A parte emocional, o próprio gosto, se gosta de coisas que tenham movimento, coisas que não tenham movimento. Então, dependendo de a pessoa, é o resultado de tudo aquilo que ela acredita, né, do que certo. Ela professa e tudo mais. Então, às vezes ela não gosta do Lian Kun, não gosta do Tai Chi, mas é apaixonada por caminhar. Às vezes não gosta de caminhar, odeia caminhar, mas ama dançar. Então, certo. É por isso que nós aumentamos o nosso leque. Leque de ofertas. Exatamente. Perfeito. Hoje nós temos, o último levantamento que nós fizemos, estamos com 96% de todas as nossas unidades básicas de saúde com algum tipo de oferecimento da saúde integrativa. 96, que maravilha. Isso, 96. Muito em bom. Média, normalmente, são dois programas que nós temos em cada unidade. Existem em todas as zonas, se não me engano, o último levantamento eram 3 unidades que nós não tínhamos. Os motivos eu não sei ainda, mas nós tivemos que fazer esse levantamento também. Doutor, uma parceria aqui com o Cândido Ferreira seria bom, né? Fazer um Tai Chi Chuan aqui. Faria com enorme prazer. Aliás, eu vou falar. Vamos propor isso. Eu odeio dar o peixe. Eu prefiro que vocês aprendam a pescar. Eu dou aqui perto, nas terças e sextas-feiras, eu dou aqui do lado. Olha. Lá no Centro de Referência em Reabilitação. O problema é o horário. 7 horas da manhã. Lá eu ensino meditar, ensino uma série de ticuns e lá agora nós estamos ensinando o leque, né? O leque demora, é complicado, mas nós estamos ensinando. E está à disposição o convite. Que bom. É que eu não tenho mais tempo aqui. De terças e sextas-feiras de manhã das 7 às 8 eu dou aqui no Centro de Referência. Nas quartas-feiras de manhã eu dou no nível central. Lá na prefeitura, na frente da biblioteca lá. Uhum. Aliás, para os ouvintes que quiserem fazer, que morem perto do centro, já posso fazer a propaganda. Claro. Fica à disposição na frente lá da biblioteca, tá? Todas as quartas-feiras. Quartas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Ótimo. Com exceção aos feriados, nós não damos. E de quinta à tarde, nós damos junto com o mestre no Centro de Vivência do Idoso, lá na Lagoa Taquaral. Para quem não sabe, ele é um mestre e veio da China, só faz Tai Chi há mais ou menos 50 e pouco anos, para não falar a idade dele, só que ele está muito mais inteiro do que eu. Nossa. É uma vergonha falar isso. E a palavra que eu aprendi com ele é, de novo, treina de novo, de novo. Aí você fala, ficou perfeito. Fala, não tá perfeito, de novo. Que legal. Olha, doutor William, infelizmente o nosso tempo está terminando, né? Tem a pressão ali da Carlinha, que está ali colocando a mãozinha no relógio. Mas, assim, para a gente finalizar, eu gostaria muito que o senhor falasse um pouquinho só do, assim, que nos dias 26, 27 e 28 de agosto, Campinas sediou o 8º Encontro Internacional Rio Aberto. Uhum. O que é esse encontro e qual que é a importância dele para Campinas? Olha, foi muito prazeroso quando nós assumimos, porque o movimento vital expressivo, como eu falei, começou em 1990. E agora eu vou entregar um pouquinho do ouro. Minha esposa também é uma instrutora do Rio Aberto. E toda vez que ela mostrava, eu falava, nossa, mas esses exercícios parecem com tal ticum que eu aprendi. Aquele lá parece com tal ticum. Eu falei, esse negócio tem coisa, tem algum dedinho esquisito. Aí eu fui pesquisar e eu descobri que a técnica foi inventada pela Argentina, como nós brincamos, né? Mas é baseado em toda a filosofia da medicina tradicional chinesa, com o ganho de ser através de uma coisa muito latina, através de música, de dança. Isso conquista. E eu fiquei tão encantado com isso que eu falei, puxa vida, se eu tivesse, como é aquela brincadeira, se eu tivesse uma bala só, eu apostava nisso. Se eu tivesse que recomeçar, eu iria recomeçar a partir daí. Aí nós tivemos um concurso que abriu no ministério e nós acabamos ganhando. Falei, oba. Eu vou pegar a parte, convenci toda a câmara técnica e falei assim, ó, nós vamos botar isso daí para... Formamos 20 pessoas e isso nós pulverizamos por todos os 5 distritos. E é fantástico o resultado que nós temos. É fantástico. Tanto no grupo terapêutico, como no grupo de vivência, isso transforma as pessoas. Você vê que a pessoa começa a crescer internamente, ter autonomia, começa a ganhar confiança, se modifica, é uma flor que nasce, que está lá, né, fechada, e de repente ela começa a crescer e ela se torna plena. Isso não sou eu que estou falando, isso daí foi uma paciente que relatou, que modifica completamente. E por isso que nós estamos tentando ver se a gente forma mais 25 instrutores. E o encontro foi o reconhecimento. Campinas foi escolhido porque foram mais de 12 países representados aqui no SESC. Eles ficaram de segunda-feira, se não me engano, até sexta, até quinta-feira, no encontro fechado, e na sexta, sábado, domingo, eles 26, fizeram 27, 28 eles fizeram de um encontro aberto, que foi no SESC, e finalmente eu conheci a inventora da técnica, a La Hermana, né? E aí eu vi o quanto ela tem mais de 80 anos, nossa, mas uns olhos brilhando como se fosse de uma criança, sabe? Isso é um Shen, a gente chama de Shen isso. Quanto mais brilho nos olhos das pessoas, mais vontade de viver. Ela está como se começasse e uma agilidade para 80 e tantos anos. Eu falei, realmente esse negócio funciona. Funciona, então. Dança funciona. E foi sensacional. Foram dias maravilhosos que nós tivemos lá. Eu, infelizmente, tenho que trabalhar também, então eu não pude comparecer. Minha esposa foi lá, compareceu. Foi fantástico. E não tenho palavras para descrever. Essa técnica é assim, porque ela possui movimentos, você dança, você queima caloria. Para quem não sabe, tá, pessoal? A dança é uma das... Emagrece muito, por dois motivos. Primeiro, porque queima caloria. Segundo, você mexe essa região nossa, da parte pélvica nossa, faz circular tudo aqui dentro. Por isso que a turma associa com outras coisas. Mas é, porque acelera o metabolismo dessa região. Tira a estagnação, né? Realmente não tem. Depois você tem a técnica da respiração, você tem o relaxamento pós. Que um dia me convidaram para dançar, eu comecei. Quando estavam se formando os 20 instrutores que nós estávamos lá, me chamaram para a dança final. E eu fui dançar junto. Nossa, aí eu desbloqueou, comecei a chorar. Uma vergonha um homem de 50 anos ficar chorando assim, é uma vergonha, viu? Que legal, doutor. Olha, na verdade, assim, a gente chegou, então, ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito a sua participação, doutor William Hipólito Ferreira, que é o coordenador da área de saúde integrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, que, assim, trouxe importantíssimos esclarecimentos sobre a saúde integrativa e a sua importância na prevenção e cura de doenças. Muito obrigada, doutor William. Espero que o senhor volte aqui no nosso programa. Você me pediu uma historinha. Tenho tempo ainda da história? Posso? Você sabe que a história que eu vou contar, quem me contou foi o mestre Ciro, que foi meu, além de grande mestre, né, da acupuntura, me ensinou outras coisas muito importantes, inclusive a tradução da medicina tradicional chinesa para o ocidental, vice-versa, e outras coisas muito mais importantes, entre as quais como ser um bom médico, como ser um ser humano. Ele é um ser muito especial, de muita luz. E ele me contou que a noção de cooperativa na China é bem diferente da nossa. Aqui a gente paga, né? E quando a gente fica doente, a gente continua pagando, não é? Lá não. Lá o indivíduo paga se tiver saúde. Se ele ficar doente, ele para de pagar. E o médico tem que tratar dele, na casa dele. Então, dizia-se se um médico era bom ou não pelo número de tochas acesas na frente da casa dele à noite. Cada tocha acesa significava um dos seus doentes. Então ele precisava curar esse indivíduo para pagar uma tocha. E aí é aquela história, se tivesse uma tocha só, beleza, mas se tivesse 20, 30, esse médico não deve ser bom. Mas era da seguinte forma, ele tinha que orientar a parte alimentar dos indivíduos, tinha a ensiná-los a meditar, tinha, olha como é que era, é um médico tradicional chinês realmente da cooperativa, ele tinha que fazer práticas corporais, meditação, ensiná-los a comer corretamente, e se fosse o caso usava fitoterapia e acupuntura. Se o indivíduo, por exemplo, saísse e ele falasse assim, ó, cuidado, você vai para a montanha, lá tem vento frio, aí o cara foi lá, não se agasalhou, pegou a doença, aí não era problema dele. Mas se ele esquecesse de falar, aí era o problema dele. E o cara parava de pagá-lo. E você imagina, 100 pessoas não pagando, falha o médico. Então, essa é a história que eu trago para os nossos tempos. Como deveria ser a nossa cooperativa. O indivíduo paga enquanto tem saúde. A partir do momento que ele ficou doente, é o momento que ele mais precisa de tratamento. E nesse momento ele não pode despender dinheiro, né? Se nós fizéssemos dessa forma, eu acho que as coisas melhorariam muito. Até o próprio relacionamento entre médico e paciente seria diferente, né? Ou profissional de saúde e os seus pacientes também. Lembrar que o mais importante é você conquista as pessoas, você é no primeiro momento, a maneira como você se apresenta, a maneira como você os trata. São seres humanos, fragilizados. Às vezes, ele até, o Ciro até brincava, você tem que lembrar que de vez em quando o ser humano, você está na porta do hospital, mas está com as duas pernas quebradas, você tem que carregá-lo para lá. Depois que botou gesso, depois que... Ah, outra história. E eu não estou me referindo do ponto de vista físico, às vezes do ponto de vista psicológico, né? Às vezes ele teve um trauma, um acima do pânico, alguma coisa desse tipo, que ele fica com medo até de poder sair de casa, de ver os seus, e aí você tem que novamente encorajá-lo, fazer o tratamento, harmonizar. Você me perguntou uma coisa sobre acupuntura. Na verdade, nós trabalhamos com a harmonização dos corpos, trabalhamos com células-tronco também, trabalhamos, tem um nome específico para isso, mas nós trabalhamos com... Trabalhamos também, já decodificaram os canais distintos nossos, que são os canais da mente. Nós trabalhamos para tirar medo, a ansiedade, nós trabalhamos isso também. Mas, principalmente, lembrar que esse não é um conjunto de meridianos que está na sua frente. É um ser humano que reage de forma completamente diferente. Nós não tratamos uma doença, tá? Nós tratamos um ser humano com uma patologia. Mas nós não podemos esquecer que é ser humano que age e cada ser humano é único. Bom, era isso que eu tinha que falar. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Quero agradecer muito, Dr. William, de ter participado aqui pela primeira vez. Gostaria muito que o senhor voltasse outras oportunidades para falar mais sobre a saúde integrativa. Muito obrigada e até o próximo programa. Obrigado. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de a gente vender o nosso peixe um pouquinho mais, né? Que eu garanto que muitos que irão escutar o programa ficarão interessados, irão pesquisar. E estamos à disposição e gostaria de retornar outras vezes, sim, tá? Muito obrigado a todos. Obrigada, queridos ouvintes. Até o próximo Carta no Ar. Esse é um programa de música e de saúde. E uma boa saúde a todos. Até o próximo programa.